Fala, compadre! Seja bem-vindo a mais um episódio do melhor podcast do Brasil! Eu sou o Izzy Nobre. E eu sou Evandro de Freitas. Evandro, voltamos depois de um breve ato. Sim. Estamos de volta aí. A gente é difícil. Nada na vida. Pô, é difícil, mano. Quando você tem várias coisas que você precisa fazer, vários produtos diferentes que você coloca. A gente tem um outro podcast, tem um blog, tem vlog, tô escrevendo um livro, tem um monte de coisa. Você acaba, né? As coisas que você faz, como a gente já explicou uma vez, as coisas que você faz mais como hobby, que não entram na renda do sujeito, né? A gente faz quando dá. E a gente tá tentando acelerar esse processo. Inclusive, a gente vai gravar duas vezes essa semana. Já tô falando aqui pra ficar prometido, tá ligado? Não, se atrasar é putaria. Já comprometeu, já falei, agora a galera já sabe. A gente gravou dois podcasts essa semana, vai sair direitinho no próximo domingo. Não tem essa parada hoje aqui. Exatamente. Evandro, deixa eu te falar um negócio aqui essa semana, cara, antes da gente entrar aqui nas notícias. Sabe o que eu encontrei, cara? Sei lá, R$50 no bolso da jaqueta. Quem me dera, não foi tão bom assim. Na verdade, quem me dera daquelas, né? Que se encontrasse, ia dar o quê? $5. É foda que a gente encontra dinheiro que a gente mesmo deixou em algum local. E sempre é como se você estivesse ganhando dinheiro a mais do que você tinha. Mas na real... Já era seu, né? É que nem quando você recebe o... Como é que se diz? Você faz os seus impostos direitinho... Aí você recebe de volta uma... Como é o... Restituição do imposto. Exatamente, restituição. E aí você sempre pensa, nossa, olha aqui, dinheiro e tal. Na real, é tipo o cara te rouba e aí ele volta... Não, peraí, tá aqui R$2 de volta aqui. o cara rouba 100, né? Aí ele gasta 98 e fala, esses dois aqui não consigo fazer mais nada, tô de volta aí. Mas olha só, o que eu encontrei essa semana, mano, tá aí o link no post... No hbdia.com, a primeira página que eu fiz na vida, mano. Você é louco. Olha isso aqui. Que ano foi isso? Caralho, 2000, mano. Tem 16 anos. Cara, tá, então aí não é de hoje, putaria na internet. Porra, olha essa página aqui, beleza, mano, também. Olha que lindeza. Fez no, como era o nome? Front page, aquela porra. Aquela... Porra, totalmente no front page, mano. É, olha essa imagem, o nome, o título da página. Comic Sansão bonito. Sim, com fundo sombreado. Fundo sombreado, degradê vermelho e preto. E o título, bagulho brasileiro, né? É amarelo e verde. Aí tinha que mudar individualmente cada letra, mano. Sim. No HTML, tá ligado? Pode crer. Cara, é outra. Olha só, era uma página, mano. Era muito mais difícil fazer página naquela época, cara. Hoje você cria um blog e já era, tá ligado? Tudo tá feito pra você. Você cria um site profissional com cliques, tá ligado? É, na época a gente mexia no código de programação. Código de programação, tô ficando louco, HTML. Aquelas, de programação. Né? É. Ah, a gente mexia com a linguagem, com os códigos da parada, né? E aí, essa página, no caso, é sobre um jogo, né? Chamado Liero, como o nome da página já fala, que é um joguinho tipo Worms, tá ligado? Só que em tempo real. E aí, eu coloquei. Eu queria fazer um jogo, né? Uma fanpage pro jogo, e aí colocar todos os mods e fases adicionais que eu achava pela internet, eu ia jogando aí, entendeu? Cara, o genial remete muito ao que era já que a gente tem o 99 vidas e tal, remete muito ao que eram as revistas de videogames daquela época. Não, cara, esse totalmente, seu site. Totalmente, totalmente. Porque tem aqui assim, ó, que armas são... Fala que tem a apresentação do jogo, né, blá blá blá, que você falou aí. Aí tem aqui, ó, que armas são essas? Aí tem, são em torno de 40 armas, entre elas, míssil, aí tem a descrição, um míssil tá ligado, laser... O laser altamente destruidor. Não. Tipo, a descrição é só o nome da parada, tá ligado? Não, agora que você falou... É muita games. Não, mano. Agora que você falou, eu não tinha percebido, mas a redação desse site tá totalmente Ação Games, mano. Muita Ação Games. Não. Olha... Olha os requerimentos pra jogar Liero. Caralho, roda no celular, certeza. Não, leia aí. Porra, processador 386, caralho, clássico 386. Placa de vídeo, afinal você precisa enxergar, né? VGA mais monitor. Ó, não se esqueça do monitor também. Você já viu o requerimento de jogo que explica que você precisa também de um monitor? Do monitor, mano. É 560KB de memória convencional livre, mano. Memória... Convencional livre. Que é uma expressão que nem se usa mais. Roda no meu bonequinho do Mario que tá aqui na estante, mano. Caralho. Liero. Eu não lembro nem se eu botei esse mais monitor a sério ou se era pra ser uma galhofada, tá ligado? Provavelmente você deve ter copiado de algum lugar, cara. E nem se ligou. É capaz mesmo que eu copiei de algum lugar, mano. Não, provavelmente do site oficial deles, tá ligado? Pode crer. Aí eu botei lá o download, que não funciona mais. Aí tem lá o editor de levels, né? De telas, como você fala. Editor de gráficos. Tem as fases que eu achava na internet, né? Eu jogava lá. Aí lá embaixo tem lá sugestões, dúvidas, reclamação. O meu e-mail do Ball. Do caralho, Ball. Todo mundo que, mano, na nossa geração... Teve o primeiro e-mail, era do Ball, né, mano? Não tem como. Sempre, mano, sempre. Não tinha pra onde correr. Aí tem lá, né, e-mail, né, israelnobre@ball.com.br. Perdi acesso a essa caixa de e-mail há 1000 anos atrás. Todo mundo já era. Ou pelo ICQ. Cara, acho que existe ainda, hein? Não, esse site foi desenvolvido por Kid Corporation. Conglomerado, Kid. É uma pena que a página da Kid Corporation não existe mais, porque o que, que era tal da Kid Corporation? Isso tava no segundo ano, né, do ensino médio. E aí eu tinha vários amigos, um núcleo nerd de amiguinhos da escola, né, que faziam páginas e tal. E um deles fez uma página lá, né, que ele oferecia o serviço dele de web design, né, dessas coisas. Que, obviamente, não deve ter nunca tido um cliente sequer. Mas eu achava massa. Porra, o cara tem uma, entre aspas... Computador. Porra, ele tem uma, entre aspas, empresa de desenvolvimento de sites. Meu Deus, eu quero uma também. Era o Silvas Corporation. Era algo assim. Aí eu falei, pô, eu vou fazer a minha. Aí eu botei lá, Kid Corporation. Cara, isso é da adolescência, naquela época era uma loucura, né, cara? A gente, lá onde eu cresci, tinha como a gente gostava muito de videogame, tinha o Nintendo 64, tudo, tipo, os nicks do cara pras paradas era sei lá o que, 64. Tipo, meu, como é, Evandro de Freitas, eu colocava EDF 64, pra falar que era um fodão, tá ligado? Tudo era 64. Aí tinha um amigo meu, sei lá, o Wagner, ele colocava, era VFS 64, tá ligado? Que era o mesmo esquema, sobrenome, tudo era 64. A mesma sintaxe de nomes, né? Sim, é o conglomerado, igual eu te falei, do Corporation, você tinha os Kid Corporations, a gente tinha o 64 Corporation. Evandro! Vamos para as notícias. Vamos para o que importa nessa vida. E o brincante do forró está na boca da galera. E o Rafael do teclado. Vamos lá, vamos lá. O que, que a gente tem aí para começar, para abrir já esse negócio? Como diriam Mamonas, né? Exeste. Que fala aqui, o que, que existe no mundo animal? Exeste. Muita putaria, Evandro. Olha só, diretamente do UOL Notícias, trazido pela gente, pelo um dos repórteres do melhor podcast do Brasil, o Fábio, @vovôfábio. Ah, lá no Twitter, né? Um grande abraço pro Fábio. Mandou aqui pra gente o link do UOL Notícias. Olha o título da mensagem, tá? É uma notícia científica. Sim, tá no UOL Ciência e Saúde. Exatamente. Como especialistas explicam a curiosa relação amorosa entre canguru e porca? Olha aí, ó. Nessa época de mundo livre, todo mundo brigando pelos seus direitos, nada mais. Os animais também estão nessa aí, né? Olha a foto que eles acharam. A foto é maravilhosa. O canguru tá dando aquele abraço. Mande aquele abracinho que você fala, mano, vem cá, me acalma. Nascemos um para o outro. Não, o canguru tá dando... O porco, né, que ele é um animal quadrúpede, incapaz... O abraço... É uma coisa, os animais quadrúpedes, de certa forma, eles são incapazes disso, né? Ele não pode abraçar de volta, pelo menos não da forma quase humana que o canguru tá abraçando. É, a forma convencional. O canguru tá dando aquele abraço mesmo, abraço amigo, e o porquinho tá lá, assim, ele não pode reciprocar, mas ele tá recebendo ali o carinho. Não, né? Ele tá curtindo, você vê na carinha dele, no focinho dele que ele tá curtindo. Olha lá, uma porca e um canguru desenvolveram um relacionamento em comum em uma remota cidade bem no centro geográfico da Austrália. Passam os dias juntos e, inclusive, parecem expressar o quanto gostam um do outro com gestos de carinho. Olha lá a foto. Foto. Especialistas dizem que o comportamento da dupla, que vive em um centro turístico de Alice Springs, é raro e surpreendente. Estados Unidos? Não, nesse caso é a Austrália. É, canguru, né? Para eles. Ah, parada é na Austrália, porra. Sim, então. Para eles, os animais agem dessa forma porque estão juntos em uma situação de isolamento. Olha, peraí, eu me enganei. Abaixa a foto mais aí. O porco tá tentando dar o seu abraço. O porco tenta. Tá vendo? O porco tá aí julgando animais quadrúpedes. Pois é, mano. O porco tá dando lá seu abraço suíno da forma que ele pode. Olha lá. Foda. E o canguru tá meio sério ali, tá ligado? É, o canguru tá meio sério. Isso parece, sabe o que, Izzy? Roteiro de filme da Disney, da Pixar, mano. Porra, total, mano. O dono do... O porco preso, tentando fugir, aí eles ficam amigos e tal. Desenvolve ali uma amizade em comum. Sim. O dono do centro, Greg Dick, olha o nome do cara. Pelo nome. Disse à BBC que os dois passam muito tempo juntos e que estão apaixonados um pelo outro desde que a porca Apples Chegou no lugar. É uma porca, então? Sim, aí. Toguro. Ah, não, tá certo. Tá certo, tá. Desde o começo lá é uma porca. Por algum motivo eu tava pensando que era um relacionamento bicho sexual, entendeu? Porque homossexual. Era um bromance. Eu pensei que era um bromance, maluco. Mas é uma porca e um canguru macho, né? Eita, rapaz! Olha aí! Ah, estão apaixonados um pelo outro desde que a porca Apple chegou no local há um ano. Inclusive, ele já os viu dormir juntos, se abraçarem e, abre aspas, fazerem outras coisas. Essa aspa é muito interessante. Imagina uma criança lendo essa notícia, estudando, sei lá, pra aula de biologia, de ciências, aula da escolinha. Aí ele chega pra mãe e fala, mãe, por que tá com aspas aqui? Que outras coisas que eles fizeram? A notícia do canguru com porco. Aí ele continua. Com frequência, os turistas que nos visitam veem a porca e o canguru fazendo coisas impróprias. Olha, fazendo ali o julgamento de como é que se diz? De mérito da coisa, né? Batizado com um nome inglês impublicável, inspirado em sua famosa libido, o canguru. Agora eu preciso saber o nome desse filho da puta agora. O canguru é o Kid Bengala. Não vão botar o nome do canguru mesmo, é isso mesmo? Pera aí, não. Vou procurar aqui então, pera aí. Fontes gringas agora. Pois é, o site inglês nos decepcionou aqui. Ok. Eita caralho. É foda que. Olha só, pra você ver, né? A matéria em português, o título é Como especialistas explicam curiosa relação amorosa entre canguru e porca. Aí fui procurar a fonte em inglês, aí a chamada é Canguru fotografados trapando com porco. Caralho, o cara deu uma amenizada muito. É, não, pra gente eles deram uma amenizada legal. Tem foto, ai, caralho, tem foto! A fotinha mostra o canguru abraçando. Não, pois é, no site brasileiro tem a foto do canguru abraçando. Olha a foto que eles botam. Caralho, pode crescer, mano. Nossa senhora. O canguru mandando ver. E o pato ali do lado, mano? O pato banhando. O pato olhando e falando, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tinha visto o pato! Mano, o pato tá muito com o café. Imagina esse pato. Na segunda foto, o pato deu uma sentadinha ali pra ficar mais seguro. Pato que é? Na segunda foto, o pato deu uma sentada pra. Mano, o pato chegou e falou: eita, nós! Aí tentou. Não, a sequência, caralho, o site gringo é muito melhor. A sequência é maravilhosa, ó. Primeiro começa eles mandando ver, né? Ah, aí segunda foto também, o pato tá ali olhando. Aí a terceira inverteu seus papéis. É. Aí a quarta foto. O que a gente achava, pois é. Caralho, mano, aquela primeira. Mano, agora que tudo tomou. Aquela foto do abraço carinhoso, amoroso, tipo. E é lá no final. Na real, isso aí, eu acho que era o canguru tentando engatar um 69, mano. Caralho. Agora que o contexto da. Mano, o pato, mano. Caralho. Não, e. Não, não, o pior, ou melhor, dependendo de como você vê essas coisas. Olha, o pior é o seguinte: o canguru, ele não tá se mandando ver, ele tá com a mãozinha ali dando o famoso reach around, tá ligado? Sim. Caralho, mano, o pessoal. Parece o nome dele, a gente nem leu o texto. É, eu vi as fotos, já fiquei aqui desesperado, mano. Sabe o que é foda? Vai. Eu vou te mandar uma parte destacada na fuça desse canguru. Coloca aí no post. Olha a cara dele de quem tá preocupado. Não, com o cabelo da sociedade. Eu vi. Ele tá comendo a porca, maluco. Coloca. Tipo, essa é uma das últimas fotos, tá ligado? Mano, toma aqui mesmo, ninguém pode falar nada. Mano, essa notícia em inglês tá muito melhor, mano. Porque ela fala que o Greg Dick, né, que é o dono do canguru e do porco, ele já tentou separar os dois, né? Olha aí a sociedade novamente, né? Sim. Julgando. E ele não conseguiu, porque nunca deu certo. Ele tentou colocar o porco em outro local, que tinha uma cerca, e o canguru quase derrubou a cerca. Olha, imagina. Caralho, mano. Cadê o nome do canguru, mano? Mano, pior que assim, a gente zoa e tal, mas eles estão falando aqui que depois que eles se comem lá, o canguru vai lá e dá o abraço, eles ficam lá se pegando. Não, tipo, pelo. Tem a fotinha, tem um carinho, caralho. Não é só sexo. Realmente parece que existe algum tipo de. Caralho, cadê o nome? Cadê o nome do canguru aqui, mano? Não, e o pior, não tem, né, mano? Deve ser um nome muito zoado, mano. É, deve ser, mano, comedor. The Destroyer. Não postaram mesmo o nome do canguru, mano. Nem no inglês. Nem no inglês. Ah, é curioso. Porque, sabe o que eu tô pensando agora? De repente o canguru simplesmente não tem nome, porque ele é recém-chegado, sei lá como é que é. Não, e... pô, tá, fala na outra notícia que ele tá lá, que ele tem 28 anos. Ah, não, mas tem 20 anos. Aqui, 28 anos. O canguru vive há 28 anos nesse centro turístico. Ah, é, então de repente ele tem um nome zoado mesmo. Porque eu parei de pensar agora, de repente ele não tem nome, é só o canguru, porque não tem tantos. Pra que precisa dar nome? Pode crer, daquela região ali, né? Só tem um, de repente, não sei. E aí, a notícia brasileira interpretou que a falta de nome é porque o nome é muito, né, não pode publicar. De repente nem é o caso. Continua lá na notícia em português pra você ver, ó. Que não faz muito sentido, a teoria dos caras aí. Vamos ver. Batizado com o nome inglês publicado. Inspirado em seu famosa libido, deve ser, sei lá. O canguru vive há 28 anos nesse centro turístico de beira de estrada, onde há uma loja, um posto de gasolina, um local pra acampar, um hotel e uma variedade de animais. O morador de Sydney, o australiano Ryan Fraser, fotografou o momento íntimo da dupla em sua última viagem ao interior do país. Percebemos que estavam se tocando até quando estávamos bem ao lado deles. Os caras estão nem aí mesmo. Ficaram caminhando e se esfregando no outro. Por um momento, a porca subiu nas costas do canguru. E tá lá a foto. Caralho, mano. Eu teria muito medo de ficar perto desse canguru, hein? Não, mas olha o especialista, ó. Mark Eldridge, chefe do departamento de pesquisa do Museu Australiano, disse que o comportamento do canguru é uma aberração. Olha aí, mano, a sociedade não tá própria. A sociedade não tá pronta pra aceitar o amor entre o canguru e os porcos. Exatamente, aí tem aqui a declaração dele. Cangurus criados pelos homens, rodeados por outros animais, podem apresentar comportamentos atípicos assim. Conheço outros casais de cangurus e animais marsupiais em cativeiros que consideram outros animais como pares sexuais. Então não é aberração, porra. O cara fala que é atípico, que é aberração, e logo em seguida diz que é comum que acontece nesse contexto. Não é aberração, caralho. Sim. Mano, isso é o que você falou, a sociedade ela quer julgar. Não, a sociedade não está pronta para o amor tão... O dedo. É, meu amigo, a sociedade não está pronta para isso. Cara, as fotos, mano. Puta que pariu. Aí tem ali, ó, ele cita o caso de Wallaby, um marsupial menor que o canguru, que por diversas vezes tentou acasalar com coelhos na mesma região. Tentou? Não deu certo, cadê aqui? Aqui, ó. Tem que continuar lendo a matéria aqui, tô vendo aqui. Tava numa jaula, tem que abrir. Olha lá, Derek Spielman, especialista em comportamento animal da Universidade de Sydney, explica que as porcas emitem um feromônio muito forte, o que pode explicar a atração do canguru novamente. Então não tem nada de aberrático nisso. Se colocar animais não, sexualmente compatíveis, vamos dizer assim, acontece que eles... Olha isso, mano. Nossa, isso é curioso. Segundo esse mesmo especialista aí, as porcas são programadas para ficarem quietas quando sentem uma pressão na parte inferior do ombro. No ombro, porra? No ombro. A porca é humana agora. É o que faz, talvez, por isso o Apples se submeta ao seu companheiro. É, faz sentido. No que o canguru chegou ali, ela já falou, é hoje. E já fica quietinha. É hoje. A cidade não tá preparada pra esse tipo de loucura. Porém, outra... já a sociedade brasileira, Izzy, também não tá preparada pra esse tipo de loucura aqui, ó. Que aconteceu em Rondônia. Cara, grande Rondônia. Notícia enviada pela Carol Rossel, nossa, inclusive patroa lá do 99 Vidas. Aí. Cara, ela mora nesse glorioso estado brasileiro, por isso que ela mandou essa notícia, porque é um site de notícias locais. Sim, é o tipo de notícia que se espalha ali localmente, mas não impacta muito fora. É, não sai no G1, não isso, sai no G1, exatamente, mas não deixa de ser curioso. Por isso também é importante essa galera que mora em local, que acontece essa loucura. Sim, a galera manda que pra nós. Exatamente, a galera que acessa site de notícia local e vê alguma loucura, pode mandar que aqui é seu espaço. Sim, não sai no G1, mas aparece aqui. Aparece no melhor podcast do Brasil. O que aconteceu? Em Cacoal, o nome da cidade, ladrão furta panela com feijão durante o preparo do almoço de família. Porra. No Village do Sol. Aí tem a fotinha onde você vê que a galera morava num lugar meio simples e tal. Uhum. Aí vem a notícia. Meio rural a situação. É, sim. Um fato inusitado aconteceu em Cacoal nesta manhã, na última sexta-feira. Uma família estava cozinhando cerca de 2 quilos de feijão pra caralho. Caralho, vamos comer só feijão? De repente, era uma família grande, mano. um fogão a lenha improvisado em seu quintal. Que na verdade é tipo uma lata de tinta virada ao contrário. Pô, e essas comidas ficam boas pra caralho. Pior que fica mesmo. Interior, tem uma galera que faz comida assim que você não dá nada quando você vai comer, malandro. Aí tem aqui, ó. Fogão a lenha improvisado em seu quintal. Quando em um momento de distração, alguém entrou no quintal e furtou a panela com o alimento que seria servido aos familiares. Mano, roubaram a panela durante o almoço sendo preparado, mano. Tava fazendo ali 2 quilos de feijão. Bonito, pá, fogãozinho a lenha, como o Luiz falou aí, a lata de tinta virada. por uns breves segundos eles se distraíram. Já era, mano. Quando voltou, vou ali ver se o feijão tá pronto. Cadê o feijão? Só tava a lata de tinta virada. Mas... Durante semanas nas redes sociais, diversas postagens falavam do aumento do feijão. Ah, mas tem uma explicação. Mas isso aí, mas é que tá, né? Eu valorizo a explicação, mas você tá ligado que o cara tá engrandecendo, que na real era a galera botando nos comentários, tias botando comentário no Facebook, falando, olha aí, aumentaram o preço do feijão, hein? O cara que a turma tá roubando. É, pode crer, mano. O aumento do preço do feijão e colocaram como um dos principais responsáveis pelo valor da cesta básica ter subido repetidamente. O fato do furto da panela de feijão é algo que intriga até os que têm bom humor. Porque, mano, a situação... O brasileiro, ele já tá sitiado pela criminalidade, né? A impunidade é absurda. Então você tá acostumado a certas coisas, por exemplo, né? Você sair na rua e evitar mostrar muito o celular. Ou sair, dependendo de onde você vai, se não usar um cordão, não usa um relógio, de repente, né? Não tira muito o celular do bolso. A gente tá acostumado a não deixar objetos de valor dentro do carro, né, à vista, assim, onde alguém pode ver. Tem certo, a gente adaptou certos comportamentos pra evitar, né, a criminalidade. Mas roubarem a panela de comida dentro da sua casa, sendo preparada, mano, isso que é foda. Sendo preparada, exatamente. É tipo assim, a gente não chegou ainda no ponto evolucionário, né, porque assim, os criminosos inventam a parada e a gente inventa uma defesa, né, tipo a carteira falsa no bolso, no outro bolso. Sabe qual é? A carteira do bandido. Você manja essa tática? Uhum. Celular também, a galera anda com 2 celulares. Celular vagabundo, exatamente, celular do ladrão. Então, aí, tá vendo? O ladrão, né, os bandidos têm as suas táticas. O brasileiro, né, faz aquela, a resposta, a defesa àquilo. E agora os caras estão indo além, e em vez de roubar você na rua... O cara vai fazer comida, vai ter que colocar duas panelas. Duas panelas, mano! Essa aqui é a do ladrão! Foi feijão de baixa qualidade, sei lá. Ah, podia crer. Uma panela cheia de papelão, sei lá, pra fazer volume. Sopa de papelão. O foda é que realmente feijão tá caro, porque você vê os comentários dessa notícia, é só a galera falando disso, mano. O Vanderly Romão de Souza comentou aqui, ó. A pessoa confundiu com ouro. Ouro, O-R-O. Meu Deus, esse aí foi muito... Esse foi muito bem atualizado. Você bota o mouse no nome dele, tá? Estudou na instituição de ensino 2009. É, não, tá sabendo legal mexer no Facebook. A Real Maria e Lídia comentam: quem não gosta de feijão? E com esse preço, rouba o mesmo. Peraí, isso é uma pergunta? Não entendi. Não, não tem. Eu ainda ajudei aqui que ela pôs uma vírgula ali. Não tem nexo nenhum, mano. Não, ela quer dizer que, mano, feijão tá caro pra caralho e todo mundo gosta, então vão roubar. Tô ligado. Você tem que traduzir aí. Exatamente, tem que interpretar. Aí vem o Antônio Luiz e fala assim: olha, não vai demorar, vamos começar a usar com Z, ai, colares de feijão, relógio, brinco, etc. Com um preço desse e não de duvidar, né? Ele acho que quer dizer, não é de duvidar. É, tudo junto, sem vírgula, sem espaço porra nenhuma. Sem acento, tá tudo top. Mas, cara, é o que a gente falou lá na notícia da mulher que levou a flechada dentro do ônibus, né? Quando você acha que já viu de tudo, o brasileiro vem e te surpreende, mano. A família não pode nem cozinhar seu almoço em paz. Pois é, a família de bem, cidadão de bem, não pode lá botar o seu feijão na sua lata de tinta. Mano, caralho, mano. Com segurança olhando a panela de feijão, maluco. Pelo amor de Deus. Porra, o vagabundo leva. Roubarem a comida quando ela tá sendo preparada ainda é uma parada muito... É, porque se o cara rouba a dispensa, você fala, pô, beleza, né, tava com fome, sei lá, vai fazer depois, mas, mano, isso... Pensa o cara chegando, sei lá, onde ele foi com essa porra dessa panela. Não, aí que tá. Ali no... Isso que eu ia falar, pelo menos a gente sabe que o cara não roubou na, tipo, né, é difícil. Filha da putice. Isso, na filha da putice. Droga, ele não vai trocar por exatamente, droga, ele não roubou porque quer usar o relógio, quer vender o celular pra trocar em pedra, né. O cara roubar feijão, mano, eu até... Feijão cozido. Porque de repente ele não tem a sua própria lata de tinta com um carvão embaixo. Ou sua panela. Ou sua panela, né? Ou seu feijão, além. Ou seu feijão. Ele não tem nenhum desses três elementos necessários nessa equação aí. A lata de tinta virada ao avesso, o carvãozinho embaixo, né? Mano, que situação do caralho, é foda. A gente zoa aqui, mas, mano, o Brasil é muito errado. Não, né? Pois é, o cara que roubou, realmente, mano, se você tá na situação que você tá roubando panela de feijão, é porque você realmente precisa, mano. A distribuição de renda no Brasil é muito fodida, você tá louco, mano. Lá em outros estados, a galera tá comendo bem, Izzy. Cadê? E aí, quando você come muito, o que que acontece? Ah, meu Deus do céu, essa notícia, mano... Outros estados são outros países, né? Cara, isso tinha que ser dos Estados Unidos, mano. Olha só, essa notícia, a gente não achou uma versão em português, né? Então fica difícil de ler e traduzir. Quem mandou? Ah, sim, claro. O nosso brother, JG, arroba Júlio Bastos, mais um dos repórteres do melhor podcast do Brasil, que ele mandou pra gente uma parada que eu já tinha conhecimento, né? Ela já era, assim, já era sabido que esse negócio tava chegando, né? Só que agora ele foi finalmente aprovado pela agência governamental americana. É o tipo de coisa que você conta pra alguém, o cara vai falar, mano, você tá zoando. Isso é notícia falsa de internet, não é possível que exista um negócio desse. E não, a parada era um protótipo, né? Aí foi enviado. Isso eu ouvi falar pela primeira vez há meses atrás. E aí agora tá de volta as notícias porque foi aprovado, né, pela agência governamental americana que regula todas essas paradas que tem a ver com comida e ou tratamentos médicos e de saúde, e né? Tal, saúde em geral. Olha só, Evandro, a parada se chama Aspire Assist. Do que consiste o Aspire Assist? Você implanta uma porta USB no seu bucho, tá ligado? Não. Você tá, porta USB, você tá sendo brother, né? Não, porque tá conectando aqui. Na verdade, é uma torneira. Fica um canudinho dentro do seu... Mano, o vídeo é de... Nossa, golfei aqui, mano, golfei. Eles implantam, fazem uma cirurgia que implanta uma torneira na sua barriga, né? Com um canudinho lá, beleza? E aí quando você come, parte da comida vai ser absorvida pelo seu estômago, né? Olha o vídeo aí, assiste o vídeo, vai vendo o vídeo que eu tô falando. Não, assim, vamos falar pra galera que não é vídeo, uma pessoa com as tripas pra fora e tal. São GIFs animados e uma animação tentando amenizar essa porra no jeito. Exatamente, e tem uma animação lá, né, mostrando como é que funciona esse negócio. Tá vendo? Um canudinho. Imagina, tem um umbigo. Um umbigo nada mais é do que um buraco na sua barriga, né? É, um buraco que fechou. Aí, um pouquinho pra cima tem outro buraco com isso. Essa torneira, mano. É uma torneira, mano. A parada mais escuta que eu já vi na minha vida. É uma torneira. O ser humano, ele vai. Aí você conecta. Eu tenho tipo uma bomba, né? Uma bombinha. Aí você conecta. Cara, olha o vídeo aí, ó. É uma parada que você bota ao redor do pescoço mesmo, como se fosse um cordão, tá ligado? Aí fica, como eu falei, eles implantam esse negócio na sua barriga, né? Fica um porte lá, né? Fica uma, tá ligado? Uma torneirinha. Você bota esse negócio no pescoço, né? Que é uma bomba que tem o conector dessa torneira. Você encaixa o conector na sua barriga. E aí você vira uma chavinha. E aí ele começa a esvaziar o conteúdo do seu estômago pra dentro do negócio, mano. Olha lá, tá vendo a chavinha? Sim. Liga e desliga. Você ligou, e aí vai saindo a gororoba lá que você mastigou. Tipo como se fosse uma aparência de vômito mesmo, entendeu? E aí você esvazia isso na privada. Tá com suco gástrico e o caralho todo, isso, né? Isso. Sabe o que é foda? É o que a gente tava comentando em off. Subindo uma esteira, vagabundo não quer não, né? Não, de comer menos cheeseburger o cara não quer, mano. Dá uma caminhada de 15 hambúrguer que ele come, sei lá, 6, ele não quer não. Agora quer. Fica com vulva, mano. Que desgraça. O cara tá com a torneira de vômito na barriga, bro. Aí tem todo, se eu continuar, a gente vai botar o vídeo aí no post, né? Ele tem todo um funcionamento que você usa uma chavinha pra fechar o acesso da... Porque a ideia é você comeu, né? Aí você vai pra frente da privada, conecta a bolsinha no negócio e aí esvazia o vômito já direto pra privada, né? Aí depois você fecha... uma alavanquinha lá, e aí tem um saco com, eu imagino que deve ser água, então soro fisiológico, e aí você aperta o negócio pra esvaziar o tubinho pra ir cair tudo na privada, entendeu? E isso é reversível, tem link de notícia que parece mostrar um vídeo, mas nossa, mano, pelo amor de Deus. Olha lá, tem um vídeo. Imagina o cara tá no restaurante, ele acaba de comer, deixa eu ali no banheiro rapidinho. Não, é, pode ver, mano. Ah, mano, não. É muito asqueroso, mano, porra, mano. Tem lá um vídeo de um cara da empresa, ó, que é o vídeo do cara da empresa manipulando o aparelho mesmo, olha lá. Mano, o pior que funciona, né? Pior que funciona. funciona, mas que bela maneira de se manter, entre aspas, magro, né? Cara, ou de não engordar. Ah, tem um vídeo de uma mulher usando, brother. Não, puta, mano, que o pariu. Ai, caralho. Ah, olha o vídeo que eu te mandei aos 3 minutos e 27 segundos. Olha aí. Ah, não, mano. A mulher coloca na paradinha, né, o cordãozinho, aí conecta ali, ai, não. Ah, caralho. Estados Unidos, né, mano? Brother, olha o vídeo. Ah, não consigo. Você tá vendo aí? Tô, a cara da mulher, mano. Ah, cara. Já tá muito fodido, coitado. Ai, ai, não, mano. Pra chegar nesse estágio... Ela conecta o negócio na barriga, brother. Pô, isso deve incomodar pra cacete, maluco. Porra, mano. Ó a mulher, mano. Ó a mulher também, mano. Aí ela tá lá botando, né, a comidinha dela no micro-ondas, uma saladinha. Qual é a descrição do vídeo? Da... Uma saladinha ela não quer, né? Remove calorias do corpo 20 minutos depois de comer. Mano. Sim, é tipo você dar uma cagadinha, só que sem... É tipo você roubar a foto. Você... Ah, não, tem vídeo dela usando a parada, Evandro! Tem, caralho. Ai, não. Caralho, mano, eu tô lá cremejando aqui. Ai, caralho, ela conectou e ligou e... O bagulho... Ah, vai morrer, mano. Ela é melhor sacrificar, na moral. Eu acho... Se chegar no estágio de ter que usar esse bagulho aí, mano, é porque você já perdeu a luta. Não, você não, adianta, não mano, é, já tá. Caralho, brother, puta que pariu, mano. E você vê que ele é seu. Mano. Mano, tá errado. Pior que isso só faz o cara comer mais porcaria, imagina. Porque se o cara. Eu não vou fazer uma cirurgia dessa, essa aberração, uma torneira. Pra ficar comendo alface. Pra ficar comendo alface. Então o cara deve. Tá, o cara mete um negócio desse e aí é só sorvete, pudim e chocolate. Não, põe outro tubo já na boca. Cara, é muita... Uma como é o nome da comida do porco, caralho? É lavagem. É, faz uma bacia de lavagem com bacon, sorvete, tudo misturado, tá ligado? E vai dentro por cima e sai por baixo com essa porra aí, mano. Cara, isso é muito asqueroso, mano. Puta que... Não, eu não sabia que... Nossa, mano, o vídeo da mulher esvaziando o negócio na privada vai tomar no cu, mano. Não, o foda é que assim, talvez isso seja uma jogada dos órgãos de saúde e tal, pra mostrar, gente... Vocês comerem, vocês vão estar. Vocês estão fodidos, vocês vão ter que usar isso aqui, ó. Não, ela é um jeito de, cara, de cena chocar, da... sabe? Não, pois cidade. É, a cena dela esvaziando essa parada na privada é a coisa mais asquerosa que eu já vi na minha vida. Cara, é caralho, mano. É uma. Nossa. É um desgosto. Cara, o ser humano, a gente, né, vai à e lua. E certamente não faz bem pra saúde, porque pensa, ó, que nem a fala ali na descrição do vídeo, que você tá removendo calorias do seu corpo 20 minutos depois de comer. Então, isso, qual que é o funcionamento? Você come. Aí vai semi-fazer a digestão, isso. Não vai dar tempo pra você absorver isso. Vitamina, porra nenhuma, nutrição. Vai só fazer o que eles chamam de a digestão mecânica, vai só... Exatamente. Né? Aí você vai lá com esse tubo e tira a comida toda fodida, processada do seu estômago. Tipo, mano, não é melhor você comer direito ou comer menos? Não. Porque você vai estar roubando foda e ainda vai estar prejudicando a sua saúde. Não, pois é, isso aí é que nem bulimia, né, se você parar pra pensar. Mastigar, comer e depois botar pra fora sem que role a digestão. Só que ao invés da pessoa vomitar, ela tem um tubo direto no estômago onde ela tira, cara. Isso, cara, é muito asqueroso, mano. Puta que pariu. Isso é a coisa mais americana, eu acho, que eu já vi na vida. Não, mas a gente brincou, mas, cara, tem tanto... Esses dias eu tava ouvindo uma entrevista do cara falando, pra você não ser considerado sedentário, basta você fazer 30 minutos de caminhada por dia. Não importa como, comer, se você vai... comer um pouquinho. É, mesmo. Tipo, mano, se você conseguir, desse um ponto antes, sabe, do seu trabalho... Ou quando você estiver voltando do trabalho, desce um ponto antes e vai andando, ou sobe seu prédio de escada. Se você conseguir no seu dia 30 minutos de exercício, que seja caminhada, você já não é considerado uma pessoa sedentária. Não, e o pior é que mesmo que isso não funcione, tipo, você não vai perder 40 quilos de um dia pro outro, mas é um pouco mais, como é que se diz? Não, mas você tá se mexendo, é isso que ele falou. É um pouco mais humano, brother. Tá saudável. É um pouco mais humano, brother. Porque a questão, eu acho que a questão desse negócio, o que me deixa mais, assim, chocado, é porque você colocar uma torneira na sua barriga, caralho, não é uma parada humana. Brother, isso parece coisa que se faz com animal, tá ligado? É uma parada muito grotesca, sei lá, brother. E pro cara fazer isso como uma alternativa a um estilo de vida um pouco mais saudável, é muito, sei lá, brother, puta que o pariu. É muito invasivo, né, mano? Certamente, se ela fosse pra academia e comesse um pouco menos, porra, daria. Seria melhor, seria mais fácil. Caralho, brother, é o ser humano, né, mano? O ser humano aí, como sempre, a gente... O ser humano faz coisas sensacionais, mas ao mesmo tempo faz umas paradas que eu vou te contar, viu? Complicado. Nossa, nossa próxima notícia, Izzy. Vamos ver aqui. Enviada por Bruna Alves. Bruna Alves no Twitter, arruma... Por que o Twitter... Tu tá difícil hoje, hein? Não, o arroba dela é Bruno, caralho. Não. É porque o é Bru Hot Pepper, olha aí. Tu, cara, tu tá... Olha aí, tu tá, o Jeg não sabe ler. Tá ruim, hein, mano? Tu tá parecendo de óculos. Tá difícil. Que aconteceu? Nossa amiguinha Bruna Alves mandou aí, ó. Na China, esse outro glorioso país, 3 dias depois de casado, chinês descobre que esposa grávida era homem. Pera aí. Deixa eu ler esse negócio aqui. O título da notícia já te traz tanta coisa errada. 3 dias depois de casado, chinês descobre que a esposa grávida era homem. Primeiro, se era esposa e estava grávida, como é que pode ser um homem? Mas vamos... Faltou uma esposa supostamente grávida. Exatamente. Né? Dizem que para conhecer uma pessoa realmente é preciso consumir um pacote de sal com ela. Ou seja, leva-se tempo. Ok. Belíssimo detalhe, hein? Abriu uma propaganda aqui do nada, continue aí. Um golpista chinês provou recentemente a todo mundo que esse raciocínio faz realmente sentido. Basicamente, em um intervalo de apenas um ano, ele conseguiu enganar 11 homens. Porra, é melhor do que imaginava a notícia. Caralho. Ele conseguiu enganar 11 homens que acreditavam que o cara era uma mulher. Você tá ligado qual que deveria ser o título dessa notícia, né? O quê? Alguma coisa com o filme 11 homens? 11 homens e um segredo. Total. O cara vacilou, hein? Ele queria ser todo engraçadinho nesse parágrafo inicial aí e ele esqueceu a piada mais. Vacilou, né? Do título, mano. Ao seduzir os rapazes e fazer acreditar que ele era garota dos sonhos, o golpista conseguia roubar grandes quantias de dinheiro deles e depois fugia. Uma das vítimas foi, inclusive, levada a sacar com um farsante que afirmou estar grávida. Você tá ligado? Olha o pior, né? Você tá ligado que não foi nem ele por si só que descobriu. Você viu aí? Lê, continua lendo aí. Vamos ler que eu tô aqui ainda. Wang, nome chinês, né? Um homem da província chinesa de Guiyuan levou possivelmente o maior susto da sua vida ao ser avisado pela polícia de que sua esposa é grávida. Não foi ele que sacou, mano. Sim, sua esposa grávida era, na verdade, um homem acostumado a se passar por mulher para extorquir dinheiro de suas vidas. Caralho, mano, o cara casou com o Beliante, maluco! E foi o que eu te falei. Na primeira foto que tem aí, destaque da notícia, já dá pra você... Mano, ele não tem feições femininas, caralho. Pois é, mano, tá complicado. Na foto do casamento deles aí. Eu estaria um pouco suspeito. Aí continua. Foi em outubro de 2015 que o Wang foi informado pela namorada, que conheceu pela internet, lógico. É óbvio. De que estava grávida. Toda a família ficou sabendo. Mano, peraí. Então quer Vamos dizer lá. Que... Como que é o processo de um homem engravidar uma mulher? Pois é. Acho que esse cara... Eu não tô entendendo, não. Tá muito ligado. Tá esquisito esse negócio aí. Porque eu acho que eles começaram a namorar pela internet, e aí ela falou que ela estava grávida já posteriormente, e aí convenceu o cara a assumir, será? Provavelmente, vamos Porque não é possível, porra. Como é que o cara... Será que ele fez, sei lá, um sexo anal e achou que tinha engravidado? Não, caralho, não é possível. Toda a família ficou sabendo da novidade e os planos para o casório começaram a ser feitos logo em sequência. O casamento ocorreu como esperado e foi um sucesso. Sim, exceto pelo fato de que, 3 dias depois, a noiva simplesmente desapareceu, levando consigo todos os presentes, os itens de valor da família e uma grande quantidade de dinheiro. Caralho. Caralho, o cara tá... Na gringa eles chamam isso de The Long Con, que é tipo o cara... Não é simplesmente o cara passar correndo e bater sua carteira, tá ligado? O cara tem todo um plano, tem, né? Tem todo um plano mirabolante por trás. Aí continua aqui, ó. Envergonhado em dizer que sua esposa havia fugido apenas 3 dias depois da cerimônia, o Wang não comentou nada com a sua família. Porra. E ao perceber o sumiço da moça, achou que o casal havia brigado apenas. Tá certo. Enquanto isso, em uma cidade vizinha, um jovem rapaz havia denunciado uma mulher chamada Miao Xiaomin, que ele também havia conhecido online, que depois de receber o equivalente a 16 mil reais do homem, fugiu e não deixou vestígio. Cara, a gente tem aqui o seguinte comportamento. Chinês é um povo... inocente, pelo menos esses aí. Deve ser alguma região rural aí da vida. Porra, eles gostam de dar dinheiro pra mulher do nada, né, mano? Que não conhece, pois é. E sobre o casamento, o que foi ter acontecido? O Wong devia ser aqueles malucos antissocial foda, tá ligado? Que ficava no computador o dia inteiro, a família já tinha desistido. Aí uma mina deu atenção, do né? Do nada, é. Aí o cara... Aí a família, casa. Na... Aí quando... Quando falou que tava grávida, a família, casa rápido! Agora tem que casar mesmo. Casa rápido e assume o filho mesmo que não seja seu, porque aí não vai ter como. Você vai, ela vai ficar com você pra sempre. Porém, mano, ele foi dibrado. Não, aí que tá, a família queria ser esperta, né? Exatamente, e você vê que o cara não perdia tempo, né? Porque ele fugiu, aí uma semana depois ele já tava em outra cidade dando não, mesmo gol. Não, de repente o cara tá fazendo um malabarismo com esses paradas, tá ligado, né? Sim. É, ele tá fazendo isso com várias pessoas simultaneamente pra o que colar, colou, sacou? A cola tá igual o príncipe nigeriano. É um príncipe nigeriano esse maluco, brother, basicamente. Aí continua aqui, ó. Caso desvendado. Ao seguir uma série de pistas... de entrar em sites e ficar procurando mulher. Mulher que parecia um homem. Os policiais chegaram até um café, onde encontraram a suspeita vestida de homem e com documentos de identidade em nome de Miao Shang Tao, de 27 anos de idade. Ao chegar à casa do jovem, os policiais encontraram várias perucas, maquiagens, roupas femininas, inclusive lingeries. É, olha aquela webcam sendo ligada. Sim, sim. Em entrevista, Shang Tao disse ter interesse em acessórios femininos e afirmou que não estava certo quanto à própria sexualidade. Aí, ó. Ele pode usar esse álibi. Cadê? Nem vi isso aí, peraí. O sinal ali, ó. Ah, tô ele vendo pode aqui. Falar, gente, eu falei pra ninguém que eu era mulher, só de repente eu só gosto de homem. Peraí. E os caras estão me dando dinheiro aí. Peraí. O fato é que o jovem impostor acabou confessando ter enganado 11 homens em um ano. Além de ter roubado dinheiro deles, detalhe, apenas um homem denunciou a ação. Isso que eu ia falar, mano, que é muito capaz de... Porque, vergonha, assim, né? Aquele lance não da apenas vergonha, mas se esse cara aí foi esperto, ele ainda faz, olha lá, webcamzinha, né? Ele faz os caras fazerem algo comprometedor na frente da webcam. E aí, foge e ainda fala, ó, se você falar alguma coisa que eu jogo isso aqui pra sua família, tá ligado? Exatamente. Aí tem aqui, ó, ele enganou 11 homens em um ano, além de ter roubado o dinheiro dele. Detalhe, apenas um homem denunciou a ação à polícia. Pois é. Até o momento, ninguém sabe explicar como o criminoso não apenas se passou por mulher, mas conseguiu convencer um homem que estava grávida. Fica o questionamento. O foda é o seguinte, certamente aconteceu o que você falou, o cara, ele ligou e falou, gente, vamos casar que eu tô grávida, aí tá foda. É. E o cara era chinês, mano, orientais, eles são, é o que a gente falou da vergonha aí, né? Cara, eles têm esse negócio de família e orgulho. Sim, tradição, forte. Honra e tal. Então, de repente, né, os caras... Deixa quieto, saiu barato, tá ligado? Sim, sim, o cara pensa, pô, dinheiro eu trabalho mais... Das 18 horas que eu trabalho aqui, eu vou começar a trabalhar 22? Fazendo iPhone pra nós? É, e aí eu recupero, tá ligado? E agora a minha honra não tem como recuperar. É, mano, de repente foi um processo similar a isso aí que você tá supondo aí. Não, provavelmente. Aí vamos ver os comentários aqui, ó. Tecnologia, Rodrigo Duarte, tecnologia Xing Ling cria app capaz de engravidar pela internet, independente do gênero da pessoa. Isso que foda, né? Independente do gênero. Aplicativo monstro, mano. Caralho, brother. Eu tô com um pouco de pena desses caras, mano. Pô, preso, cara, olha isso. A galera tá muito zoando ele, hein, então. Não, tão zoando pra... Isso é foda, mano, porque o cara foi vítima de um golpe. O cara tá fudido e ainda tá sendo zoado. O cara tá fudido pra caralho. Por isso que os caras não tão... Por isso tá vendo por que não denunciam? Sim. O cara, Marcelo Castro, falou: preso deveria ir o noivo enganado. Se ele não fez sexo com mulher, por que assumiu a gravidez? Pesquisa, você acha que ele é completamente imbecil? Sim ou claro? Cara, a galera não perdoa, mano. Mano, o cara, China é foda, China é pastel de flango. Um cara, o Kaidesh KD, ele falou uma parada que ele deve ser um matemático. Ele falou aqui: quinto da população do mundo está na China, logo 20% das bizarrices do mundo acontecem lá. Tem um ponto. Eles estão monopolizando as bizarrices no Brasil, mano. Ó, o Breno colocou aqui o que eu falei da foto. Meu, basta olhar a foto, a cara da noiva, entre aspas, pra perceber que tem alguma coisa estranha. E é verdade, mano. Ninguém da família chegou, chamou ele no canto e falou, brother, na moral. Dá uma olhada aí direito. Só entre a gente aqui. Não, e nem em questão de, só de sexualidade. Olha a barriga dessa porra, mano. Vamos ver aqui. Quando a mulher fica grávida... De repente ela falou que... Não, mas ela falou, a gente falando de ela, que não é nem, se fosse uma mulher trans, pelo menos, pra gente falar ela, mas é um maluco golpista do caralho, tá ligado? Não, e a cara dele é de homem, e olha onde que tá a barriga da suposta gravidez, mano, não tá onde mas de repente, caralho. ele falou que tá grávida assim só de 2 meses, né, então tá pouco ainda. Mas tá errado, tá no lugar errado, cara, era um pouquinho mais pra cima. Deveria ser... Ah, agora que eu entendi o que você tá falando. Ela tá com... Aparenta, vendo a foto aqui do vestido, que ela tá com alguma barriga postiça, alguma coisa do tipo, só que tá mais ou menos na virilha. Sim. Tipo, nem estudar anatomia básica. Ah, sensacional, mano. Aqui, ó, Carolina Bastos faz uma análise sociológica da China, ó. Isso ainda vai acontecer muito na China, por causa da maldita lei do filho único. uma imbecilidade total. Foto, ela que falou que existe uma lei do vídeo. Não, mas tinha mesmo. Tinha, acho que até acabou. Eles. Acho que recentemente acabou. O que eu não entendi é o seguinte. Não, mas calma aí, vamos ver o raciocínio dela aqui, ó. Faltam 35 milhões de mulheres no país. Omarada tá tão desesperada que vai aceitar qualquer coisa que pelo menos pareça com mulher. Ah, entendi a lógica dela. Quer dizer que tem muito homem e pouca mulher. Sabe que ela tá, eu pensei que tava viajando louco, mas tem uma parada que ela tá falando que é verdade. Na China, né, muito frequentemente quando eles sabem que a mulher, que o filho na verdade é uma garota que nasceu, eles matam, mano, sabe disso? Caralho, que louco. Você não sabia disso não, mano? Olha aqui, ó, peraí. Hoje em dia, 2016? Olha aqui, ó. Porque eu acho que eles... Mas por quê? Ó, female infanticide in China, tá ligado aí, ó. Tem há 2000 anos isso rola, mano. Os caras lá não são muito chegados em filha, tá ligado? Olha lá. Caraca, que loucura. Caralho, mano. Olha isso, que merda. Olha lá. Dá uma lida aí, ó. Eles afogam, brother. Isso já tem muito tempo, mano. Que nasceu a criancinha mulher. Eles, olha, eles enterravam vivas as crianças, olha lá. Tem as... Você tá maluco. Olha aí. E afogavam, chinesa, caralho. Aí o que acontece, né? Como a mulher falou aí... Tem 34 milhões a menos de mulher, mano. Pelo amor de Deus. É isso mesmo. Aqui, ó. Eu tô lendo aqui nesse link da Wikipedia que eu te mandei, olha lá. Ah, como resultado do infanticídio feminino, né? Mais ou menos 30, 40 milhões de homens a mais na China do que mulheres, mano. Você tá maluco, cara, viu, no lugar desse. Tá difícil, a competição maluca lá. Negócio, por isso os caras vêm pro Brasil vender pastel, brother. Caralho, tá complicado, mano. Os caras estão matando as crianças e tá... Nossa, mano, que coisa horrível. O foda é que ela fugiu depois de 3 dias, ou seja... O cara teve 3 dias ali pra tentar dar uma conferida e não conseguiu também, né? O malandro, o golpista era sagaz, né? Não, o golpista, ele tinha... Ele devia ter... Cara, o nível de desculpas e estratégias que esse maluco tinha era outro nível, tá ligado? A dor de cabeça tava cavalo, hein, dor de mano? Cabeça, que, pô, e a lua de mel? Tá menstruada, sei lá, inventou alguma desculpa maluca, né, pro cara não... Imagina ele mandando, sei lá, um ketchup fake aqui, não vai dar não. De repente... Caralho, mano, que horror. De repente, mano... Ela fugiu depois de 3 dias justamente porque lá pelo terceiro dia já tava... A mentira tava insustentável, né? Porra, foda, mano. Foda. Complicado. E é isso aí que temos pra hoje? Porra, fiquei com pena, mano. O cara foi zoado. Zoado pela internet. Foi roubado. Zoado pela vida, teve, né? Teve seu coração partido por um golpista safado. Complicado. Que merda, mano. E é isso aí, acompanha a gente nos nossos twitters, @isnobre, @evandrof. Manda notícia pra gente com a hashtag MPBReporter. Manda pra mim, manda pro Evandro pra gente conseguir achar aqui. A gente vai dar o nome da galera, né, daquele prestígio pessoal. Vai lá no site hbdia.com. Os podcasts sempre são postados lá no nosso SoundCloud também. E é isso aí, né? Tem algum recado pra hoje? Tem nada, né, pra falar hoje. Paga o aluguel. Em breve. Não, foda que eu fui fechar as abas da notícia aqui, eu lembrei o canguru. Enquanto o canguru mandando ver na porca, né, mano? O nosso amigo chinês aí, nada. Cara, cangurus. O nome do podcast tem que ser alguma coisa. Cangurus e... E alguma coisa, pode crer, mano. Que merda, mano. É isso aí, gente. Até a próxima. Mano, o foda que eu abri a foto, essa foto que eu te mandei da carinha dele, ó. A que tá no Skype. A cara dele olhando pela grade. É fuzileiro. É do Exército Brasileiro. É ex-fuzileiro, beleza? Playboy do boné. Humildemente. Ó, avião. Deu de na asa dele, deu de na outra asa. Avião também caiu, os inimigos já morreu. É o fuzileiro militar. Playboy do boné, que vira o boné. Aí, playboy. Valeu o tempo, hein, Forofinho? Mais outro refrão? Beleza, vai lá. Fui fuzileiro militar, é treinadura preparado. Avião passou nas nuvens, deu um tiro na asa dele, deu um tiro na outra asa, Betinho! Fuzileiro militar! E acompanha... E é isso aí, gente, a gente... Caralho. E é isso aí, Caralho, tá difícil. Caralho, mano, a porca também não tá nem aí. A porca tá indo junto, né, mano? Os caras... Não, e os caras insistem de novo. Uma vez que estabelece uma relação, ela provavelmente ficará junto do canguru se estiver cômoda e segura. Se tiver comida. Acrescenta. No entanto, ele esclarece que se trata de um comportamento incomum. Tipo, os caras falam, até que não é tão normal. Os caras dão toda a explicação de por que isso acontece. Eu falo, não, isso aí não. Nossa, isso é impossível. Não, é muito comum, muito, muito, muito abstrato. É. Não faz sentido, mano. Ô, preciso ir naquela porra de banco, tô maluco. Vamos lá, mano, vou editar essa merda aqui. Amanhã é meu horário? Meu horário, de boas. Vamos no Twitter depois, mais tarde, pedir mais notícias que a gente tenta pegar coisa mais nova. Tranquilão, tranquilão. Demorou, falou. Falou, fi, é nóis.